Toleuá, passando serra. Prossiga, passando serra. Para a localidade qual? 1520. 1520, copiado, passando serra. Correção, 1820. 1820, passando serra. Salvador, muito boa tarde para 3134. 3154. Continua perturbação, com a área que está livre. Te aguardando, está 3154. 966, sol de 49, direita, sol de 12-9. Direita, sol de 12-9, igual 966. Meia boa tarde, livramento, escuta. 966, táxi de Alfa, chamei a Cida Juliette. Alfa, chamar a Cida Juliette, igual 966. Panamá 315, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 3154, vento 190 graus, 109, trajado pouso, pista 0. Pouso, santo, 3154. Taco Delta Fox, autorizado, direto o CEASA. Taco, rotatória, o F Delta Fox. Salvador, 3193, tá no 04, puxa, vai que você não. 3193, autorizado, chama para o táxi. Vou chamar. Agora aqui, 4065, é o número 2 no setor. Aproxima da Juliette, igual 966. 966, deverá manter posições da Juliette, sua posição prevista 04. O tráfego da TAI está iniciando pushback neste momento. Vai manter a posição, aguardando o 34, igual 966. Tirando o pushback, acionamento do Xané 6142, remoto ao 14. 6142, autorizado, chama para o táxi. Obrigado. Boa tarde, Xané 6342. Prossiga. Vou informar aí para a Aero, o 6321. Eco, Delta Fox, avisar com o campo. Eco, Eco, visual com o 7. Eco, Delta Fox, cimentou no 8, decimal 95. Tanto jogo, 95, muito grave. Passar um galeão, 7 da Mike. 1867, pronto para a cópia. Informativo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo da Euler 16 subida, primeira curva direita, código 5424 e o controle em 120, decimal 8. 360 autorizado, da Euler da Irume, curva direita, após decolagem, 5424, transponder o controle em 1208. 1867, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama. Solo da 3154, Bronze, escuta. 3154, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, da 3154. Vai, é mal, é Delta Fox. Delta Fox, autorizado, posto pista 17, retorno 80 graus, 10. Livre posto 17, é Delta Fox. Será número 3 no setor. 3 o que? A porção é... Não, tá ok, é porque no setor que você se encontra, que é a porção 03 no caso, a gente só pode liberar um pushback por vez. O Tanja está finalizando no Uno, o Azul 4065 me pediu um pouquinho antes do senhor e o senhor é o próximo, assim que o 4065 finalizar. Tá bom, muito obrigado. Beleza, o táxi do Xané 6142. Temos 153 a bordo, 3:30, alternamos Salvador. Táxi autorizado até através do portão 05, chamando através 05 para seguir o táxi 6142. Autorizado até através do 05 para chamar lá o 6142. Nove táxi 113 a bordo. Delta, autonomia, por gentileza. Tá bom, temos 3:40 com o Galeão de alternado. Campinas. Sim, táxi direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 098, tá 3193. Índia 1895, obrigado. Isso. 966. Bom, no 966 acima, autorizado de Juliette, portão 04. Juliette 4, bom, 966. Com o 2009 para o pushback de acionamento. O Xenai 6142, mantém a posição no través do portão 62. Mantém a posição no través 62. 2009, aguarde para o pushback. Aguardado. Salta 3154 na presidência. Quem é 3154, só mais um minuto para ingresso no porte principal. Aguardado, 3154. Establish my LS, Tango 1097. 1-1-0-97, complete final and complex contact power. 118.95. Roger, Colonel Tower 118.95, go 1-0-97. 2. Táxi reautorizado, táxi via parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018. 18, parte Índia, 18, Tower, good afternoon, go 1-0-9-7, establish on final, we have the runway in sight. 0-9-7, Azul 4065, em táxi, autorizado por estacionamento, chama para o táxi, 4065. Livre, puxa estacionamento, Azul 4065. Gol 2009, puxa portão 8, chama para o táxi. Na livre, puxa estacionamento, 08, gol 2009. Ou no 967, o senhor teria condições de coordenar com a equipe de solo efetuar o pushback simultâneo com o tráfego do porção 08 da companhia? Afirmativo, vamos coordenar. No 967, então autorizado, chame para o táxi. Chame para o táxi, o 967. Papa Alfa Tanquia. Prossiga, Alfa Tango Serra. Estou solicitando notificação da presente para prosseguir para o destino do 075. Alfa Tango Serra, plano modificado ao Juno 800, vai ter nível de voo 075 com referência de visuais. Vira informativo. Azul 4462, acione identificação. Voe proa de Mari para chegada Mari, reporte para descida. QNH 1098. 18, nome de Mari, azul 4462, contato. 4462, contato radar, será 5173. Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, vamos ver. Paulo, Gol 967, pronto para o táxi com 187 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 10. 7 aguarde, autorização para seguir o táxi. Gol 2009, 134 a bordo, 3 horas, alternando Salvador, para o táxi. Nossa, autorizado o táxi via 71 na Tanque Índia, ponto espera pressão no 0, chame torre 11895, ajuste no 018, seguirá o Embraer da Azul. Tanque via Índia, pátio Índia, 10018, é o ajuste, o voo 2009, 7 estágio. Voo 967, seguirá o banho da companhia via pátio 1 na Tanque Índia, ponto espera pressão no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Autorizado, seguindo o gol. 2, 9, 5, 9, 7. Oi, Salvador, uma boa tarde, eu sou 3193. Então, 3193, contato radar a decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, 3193. Para descida, azul 4462. Azul 4462, está autorizado em TAP e descida para nível de voo 050, QNH 1008. Para 50, mandar a gente para 518. Mário, tá? 4462, autorizado, está presente, vai, TAP. Está presente, vamos de TAP. 4462. Completa autonomia de 4 horas e 45, PAB 1066. 4065, se autorizando o táxi à Índia, ponto espera a pista no 0, chame torre Salvador em 11895, ajuste o altímetro no 018. A Índia, ponto espera da no 0, torre 295, Brasil, paterno 5, ajuste no 018. Meia 1-4204, controle 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, até daqui a pouco. Mais um membro da companhia, ingresso para o 09, voo 1-0-7. 1-42 da Oceania, passando 1.300 pés. Fernando é 1142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, está autorizado direto Jambo. Avião 350, voando direto Jambo, 6361-42. Papapá, Alfa, Tango, Sierra, 40 milhas, Nordeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 26.85, alterna 125.45. 2685-12545, muito grato, até a volta. Boa tarde, mantém ponto de espera. 2009. Azul 4065, livre de decolagem, piscina 0, vento 190 graus, 099. Livre de decolagem, felicidade. Ponto 0, azul 4065. ...09, reautorizado, alinhar e manter piscina 0. Ele mantém na 10-2009. Controle azul, 4065 decolou. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, direto Leda. Direto Leda 340. Dois deixa para dois no pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000/2018, final X-Ray, reporte estabilizado, do 440. Bom, 967, ponto para pronto. Bom, 967, agora a nave da companhia, autorizada a alinhar e manter piscina 0. Ali mantém 1-0, 967. ...009-08, controle 1-0-0-08, boa tarde. Nova, Canaia 6-3-1, falei que está aqui. Temos 1-3-1 a bordo, alternando o Uberlândia, 2-3-0, decimal 95, hoje está altímetro 0-1-8. 0-8, Dael. Direto Dael, 5-4 no 7 acionado, gol 2009. O 2009 direto Coral. Olho Salvador, antena 3-2-9-7. O 2009 copiou o controle, suba para nível de voo 240 direto Coral. Copiado, 240 direto Coral, solicito 200. 200 autorizado, 2009. Livre 200, voo 2009. Então, 3217, autorizada a chegada. Bom, se Deus está parado, nível de voo 090, Renegal na 098. Nível 098, chegada bom, autorizada 090, 3193, vai cruzar 2.0. 3193, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Bem, estou autorizado o IGEL, nível 200, decola pista 1-0, a curva à direita na saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5460. 200, nível para 6327, Oceanair, ideal, decola do 1-0, curva à direita da El Coral, Golf 677, 1208, 5460. 217, desça para 4, meu pé. Meu pé, está 217. Oceanair 5909, na disputa do controle de Salvador. Obrigado. Azul 4065, apenas informações de tráfego, essa posição de 1 hora, 3, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190. Sim. Oceano 5909, informação de tráfego, 12 horas, 35 milhas, rumo sul, leste, cruzando o nível de voo no 30 em subida para 340. O Xanã 6142, chame o centro Recife, frequência 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2685, 2545, obrigado. 1967. Fala, solo cruzando 3300, está subindo. Solicita lá direto, posição. Bidélica. 1967, contato radar cruzando 3.510, tudo é restrito a nível de voo 180 e vou direto Leda. Direto Leda, 967. Vai, valeu, bom dia, quando eu sei você vem aqui, flight number 215, descending 180, bom arrival. Quando 076, confidence, clear de bom arrival, descendo para level 050, UNH 1018. Descente 050, VNH 1018, bom arrival, quando eu sei você vem aqui, flight number 1018. Estabilizado LS da 10, azul 4462. Azul 4462, chame a turno no 8, decimal 95. 1895, azul 4462. 1967. Sobre a receita da nível de voo no 80, informa o tráfego, essa posição de 11 horas, 40 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190. 7, restrito ao 180, 967. Controle Salvador, Xanaia 6321, boa tarde, decolando na Arbor Eletra. Xanaia 6321, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, direto Eletra. 360, direto Eletra, Xanaia 6321. 1620. Leste, Alex, prossiga. Abatemos direto Quebec Kilo, não está recebendo seu transponder. siga proceder sudoeste da ilha de Itaparica, confirme o transponder acionado. Botamos o Leste Quebequilo, suba para nível de voo 055 no setor oeste da ilha, reporte nivelado para o lançamento. Confirme nível de voo 050. Azul 4065, chame o centro Recife, sequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 351-3325, 4065. Salvador, voo 620, perdeu contato com o centro. Voo 620, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, Senegal, no 098. 050 no 098, somente perdeu contato com o centro. Ok. O 2009, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. Confirme a aeronave para o controle. Em uniforme Tango, confirma a atitude que está mantendo. Uniforme Tango, mantenha condições visuais, os corredores visuais, vou ir para Vera Cruz, que é legal no 018. Então, 3217, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado XRI, vai reportar, tanto 3217. Em uniforme tanto, a senhora responde 0222, mantenha condições visuais, o número 500 pés, o QNH no 098. Reporte Vera Cruz. Quatro quatro meia dois, solo 1 2 1 decimal 9. Direita 1 2 1 9, azul 4 4 meia 2. Controle, Senado, 3 1 4, boa noite. Senado, 3 1 4, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 0 6 0, que é legal no 0 8. 3 2 7 1. Alfa Juliette, posição 03, azul 4 4 meia 2. 4 não, confirma. Senado, 3 1 4, desça para nível de voo 060, que é legal no 0 8. 060 no 0 1 8, que é legal. E poderia voar, tá? O Xenem é 3-1-4, número 4, já tinha chegada. Ah, vai manter chegada então, descendo até o 060. Mando 076, conforme IOC. Seguiu 525, onde você vai 076? Conforme? Seguiu 625, 250. 076, reduz a speed to 2209, number 3 to approach. Proxa, reducing 220. Bono 967, tráfego superado, 6 horas 3 milhas, sub mantém nível de voo 360. Subindo 360, 967. Bono 967, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno 33 decimal 25. 7. Uniforme Tango, fica atento ao tráfego do Juliette Quebec Kilo, na ilha de Taparica, cruzando 4 mil pés e em subida para 5 mil pés. O Xanem é 321 no Xanem Centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 288, alterna no 260, Xanem é 231. 1076, descending to 4006, Unit 108. Condor 076, descending to 4006, Unit 1018. Condor 076, reduce our speed to 2009. Condor 0716, may we return and maintain 210 due to minimum peak speed? Segue 076. Can we maintain speed 210 due to minimum peak? Clear. O 2009 na escuta do controle. O 2009 chama o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. Uniforme Tango, reporte Ceasa Visual com campo, mantendo os corredores. Poderia confirmar ou foi entendido? Uniforme Tango, reporte na rotatória Visual com campo. Ave, reportará rotatória, Lima, Júri Pachá. 1620 vai seguir tráfego, essa posição de 12 horas, 13 milhas, 1 milha para a Duna. É seguido como número 2. Desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Ok, reportaremos estabilizado só para a gente saber o tipo da aeronave feita. O Gol no 620 vai seguir um Airbus 320 da SAM, com 200 de grau de pico. Permaneceu, muito obrigado. Controle, o controle da tá passando de 10 Quebec Kilo em coordenação com o tráfego local. Reporte... reporte para descida. Reportará para descida, Jack. Colega 314, desça para a linha de voo 050. Estabilizado, 732 no 7. 327, sistema é torno no 8 decimal 95. 2295, 732, 97. Boa tarde, 96. Já está com a informação 90, aguardando a autorização 490, Campina Grande. Uma 966, autorizada com Quina Grande, nível 370, da cola Pistuma 0, curva esquerda, na saída Pucas e Parque, via UPZU 1-0. Neuma e prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8, e o transponder 5477. Autorizado com Quina Grande, 370, decolada 10, curva na esquerda, Pucas e Parque, UPZU 10, Neuma, depois direto com Quina Grande. Controle 208, aciona 5477. Nossa posição é a 4, vai te chamar pushback acionamento. 966, acordamento está correto, tinha um plano pushback acionamento. And Condor 076, customer term, we may continue the procedure after payload to Duna. Roger, 076. Descende until 25006, cleared final IOS for establishment localized. Condor 076, cleared 2500 CH and cleared ILS Whiskey runway, correct, ILS X-ray, runway 10. That's right. ILS Quebec Kilo e frequência coordenação. Cruzaria Leste, voo 620. 620, completa aproximação, chame a torre, no 8, decimal 95. 1295, obrigado. Controle, 6314, passa 70 para o 060. É 3194, desce até 4 mil pés, do QNH 9098. 4.090.18, 6314. Puxa, acionamento, posição meio, janeiro 6327. 6327, autorizado, chama contact. Autorizado, chamar. Batango de uniforme Tango, tá visual para o aeroporto? Confirme a distância. Não foi entendido pelo limite de porta. O uniforme Tango está visual com o campo? Completamente. Uniforme Tango, prestações de pouso, chame a torre, número 8, decimal 95. 3895, muito obrigado, limite de porta. 076, clear descending to 2006. Pode ser visto localized. Send 2,000 feet, quando 076, to establish localized. Autoriza direto para final da unidade, a partir do presente. Bom dia, uniforme Tango. Autorizado final da 7, programa espera sobre a curta final. Responda a curta final do ano 7. Trans 3217, sala 26, direita, sala 1,19. 1,19, boa. 7, você tem as condições visuais 500 de pés? Confirme sua distância para Salvador. 317, está autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da sua Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3, 217. Chegou que está no final da 1-0 aí, está quantas milhas do externo? Tá, passou uma milha do externo, de uniforme Tango. Ah, então eu vou ter que fazer essa tua 360 aqui, né? E uniforme Tango, faça um 270 curto agora pela sua esquerda, reporta reintercepção na final da 1-0. Ok, vai fazer então 360 curto, 270 curto, pela esquerda, Lima de Fontana. Bom, número 2-0, informa o tráfego, tipo Bravo Eco 9 Tango agora na final da pistana 7, realizando um 270, não interfere com a aproximação. O Goromeia 2-0, sim. Boa noite, nós estamos ali, quando eu estou voltando dele. Celebra 3-1-4, está livre de descida para 2 mil pés, livre dos mínimos de altitude de estado. Livre sem restrição, 2 mil pés, 3-1-4. Seven 6. Good afternoon, continue our approach and expect landing clearance. Viva. Ação. O uniforme está no final da 7, pressurizado, abaixo de previsão de pouso. Guarda, Lima de Fontana. Diferenças visuais, QNH 9098. Uniforme Tango, atente a esferas turbulentes da aeronave da Gol, pouso autorizado, pressurizado, pressurizado, 7, vento 1,80 graus, 1,09. Lima de Fontana, Lima de pouso 7, está embaixo travado o trem, Lima de Fontana. Condor 076, inform the traffic of Bravo Echo 9 Tango on final runway 17, not interfering with your approach, expect landing clearance. Thanks, this is an effect, nothing close to it. Come on, Jen. Runway 17, not interfering with your landing, expect landing clearance. Correct, Condor 076. Gono 620, solo 29, direito, solo 121, decimal 9. 219, eu liberar, 620. Boa tarde, Gol 620 Libra. Gol 620, muito boa tarde, estou autorizado a prosseguir o táxi. É Alfa, reporte antes da Taxa Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 620. Grátis, segundo número 9. Tango Lima, Uniforme Tango, Sala 30, ponto de parte. Sim, Tropa Tango Lima, Uniforme Tango, Taxi via Papá Livre, parte a parquear. Táxi 6327 com 95, 3 horas, Aracaju. O Zé 6327, autorizado táxi, Apache 1, táxi India, ponto, será pista no 0, chama torre 1895, hoje centímetro no 0, no 8. India 1895, 1018, obrigado. 3217, observa o táxi do Airbus da Avianca, pode ser autorizado, ingresso de Juliette, posição 08. Após a Avianca, é ingressar para 08, 3217. O Gol no 620, ingresso de Juliette, posição 06. Juliette 06, 620. 6314, chame a torre 118, decimal 95. 295, A. Postara 5999, chave centro, Recife. Frequência 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Decolagem em Nova, contra Recife 1685, alterno 125, decimal 45. O Airbus da Tampa, na retaguarda, pode ser autorizado. Se tiver finalmente uma pronta para o táxi. É, pois da Avianca ou da TAM? Avianca, perdão. É, após o Airbus da Avianca, se for de péssimo momento, vai chamar táxi ou 966. Apple, eu conduzo 076, eu queria ligar a conduzindo 076, eu vou ver táxi, é táxi Alpha, Juliet, Gate 11, Mene, pronto. Up to you, TAM, then Gate 11, conduzo 076. Só confirmando, Saulo, o gate para 3217 ou 8, né? Afirmo. Obrigado. 6319, Boa tarde, é o 2790. Amã, reporta unidade de descida, mantendo a chegada. Amã, reportando ideal, mantendo 2790. Papá Romeu, papá Juliano, papá, bate na mata. Prossiga, papá Jete, papá. Papá, Juliette, papá, pode voltar a Santana. Pode ficar aguardando para a copa. Poderia confirmar o horário da notificação? Para o último, 860. Sente o instante, por gentileza. Então, Lotan 3155, autorização Guarulhos. Lotan 3155, aguarda copa, prepara a saída da EOLE da Mótila. Nosso escutando 3155. E 314, solo 35, direita, solo 1, 219. 219. Sr. Janeiro, 3114, lembrando. Sr. 3114, boa tarde, está autorizado a prosseguir o TAP Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa Juliette para o 01. TAP Gol 966, 104 a bordo, Terra Maceió, 420, estou na via. Sr. 966, está autorizado o TAP via Índia, quanto era a pessoa no 0, chame Torre Salvador em 1895, pois deixa o altímetro no 018. Índia, Ponte, Espera, 295, 2018, com 966, boa tarde. Controle Salvador, Pera 1, 20, decima 8, transponda 0271. Sim, está autorizado o corredor forte, a curva à esquerda, mantendo 1000 pés. Papado, papado, colocar um poderia confirmar pessoas a bordo? 01. Gente, para acionamento, arte de decolagem, chame torre agora em 118, decimal 95, altitude de altímetro no 018. Plano 3155.cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola fixo no 0, curva direita, saída da EOLE da Mótiva. Via Bezulu no 0, Tabaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5465. Cesar Romeu, assistindo 018. Direita da EOLE da Mótiva, intercepto de Bezulu no 0, Tabaté. Controle 1208 e acionar 5465, TAN 3155. TAN 3155, totalmente correto, são prontos para o tiver estacionamento. Chama lá. Sinal de vestido, azul 2791. 2791, não desça para 4000 pés, ajuste na 098. 4000, comendo 2791. Poderia confirmar o padre se encontra? Controle Salvador, Exército 2027 com arma, afastado 20 milhas, Salvador. Exército Brasileiro 2027. Mantenha no 1000 pés no corredor forte, reporta e ingressa no corredor Interlagos. Condena a 1000 pés, corredor forte e reportará ingressando em intervalos. E o transponder 0134. Prossiga. Existe a possibilidade do 27 com ala prosseguir via litoral e abandonar em Amaralina para a escola SPSEX? O exército brasileiro não prossegue para Salvador mais, vai alternar a Amaralina? O plano está passado para grupo de Zulu, o quartel do exército, escola de formação complementar. O plano que nós temos é Aracaju Salvador, do exército 2027. Ok, se possível, alterna para a escola do exército e um dos helicópteros vai regressar para o aeroporto, para o pouso, parte militar. Gente, então o senhor prossegue via corredor forte, reporta Interlagos e mais à frente será coordenado com a torre, o senhor prossegue com a torre para cruzamento do campo. Ok, grato, vai prosseguir no forte aqui, guardando a coordenação. Correio Salvador, voo 966. Voo 966, contato radar, suba para o 370, será para o campo. 370 Puka 966, quando possível, coordenar 410. Aguarde. E a Serra Tão, qual firma estimado de pouso em Cera? Será o 1907. 1907? Gente, confirma o PLB? Juliette Serratão, confirme o PLB. Confirme. Juliette Serratão, o controle não conseguiu copiar a informação. A 12 é o controle. A gente pegou a aeronave em ponte? Esquerda para o corredor Axé, aguardando transferência. Restrita inicialmente 1.000 pés. Informa o tráfego Alfa Sierra 65, sentido contrário no corredor, também mantendo 1.000 pés. Certo, papai Juliette Papá tinha solicitado a priori saída pelo corredor forte. Poderia, controle? Confirmando, curvando agora a esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés, o papai Juliette Papá. Gente, curvando a esquerda no forte, 1.000 pés, o papai Juliette Papá. Agora 5/5, confio como o senhor recebe o controle. 5/5, equipamento 2, 5/5. Gente, na escuta permanente do controle, Juliette Serra Tango. Escuta permanente. Alto e claro. O exército brasileiro controle? O exército na escuta? Apenas para a confirmação, uma das aeronaves da ala prossegue para o Colégio Militar e a outra prossegue para Salvador? Inicialmente as duas vão pousar na escola, uma vai cortar e uma vai regressar para o pouso de Salvador no Colégio Militar. Certo, então ambas irão para o colégio e após outra retorna, apenas uma retorna para Salvador. Afirmo. Certo. Mantém o corredor forte, reporta na rotatória, exército. Reportará na rotatória o exército, 274. Exército 2027, vou direto rotatória. Afirmo, direto rotatória, exército 274. Exército 2027, chame torre, na frequência 118.95. Torre, frequência 118.95, grato. Seu pai, senhora, é sentido oposto? Afirmo, papai Juliette, papai, ainda não na minha escuta. Gente, tô batendo aqui o 1.000 pés no forte, ainda não visual com tráfego. 27, Recife 1251, na terra 3325. 251-3325-6327-4. Salvador, exército 2027 com ala. Exército 2027, informa o tráfego sentido oposto, asa fixa, corredor forte, retritório em pé. Reporte visual com tráfego, desça para 500 pés. Vai descer para 500 pés, ainda não está visual com tráfego. O controle liberou proa direta para a rotatória, para o Exército com arma. Gente, o Exército 2027. Papá, Juliette, papá, visual com tráfego, 11 horas. E solicita proa para passar para o controle, já visual com tráfego aqui, tá? Controle para Juliette, papá, mantenha separação visual, transfere controle 1-20-8, reporte que está visual com tráfego. Sim, são dois tráfegos na presente, já estou visual com os dois. Então, o ponto foi o pushback 3155. Chamada para 3155. O Exército 2027 confirmando pouso na piscina 0. Negativo, pouso na escola do Exército. Gente, o Exército 2027 prossegue inicialmente para a rotatória aguardando autorização para cruzar o campo. Afirmo, vai prosseguir para a rotatória aguardando coordenação. Sou eu, Papá Juliette Papá, superou o tráfego, solicito agilizar aí para meu destino, estou me afastando muito. Papá Juliette Papá, controle 1-20-8, mantenha a separação visual com o tráfego, reparte visual para o controle. Ciente. Está no corredor forte, superado o tráfego, e solicita proa direto ao destino. Autorizado direto, feira, o Papá Juliette Papá reporta livrando o CPR. Cliente, direto feira, Papá Juliette, Papá, reportará livrando a CTR. Confirma o estimado de pouso em feira. Apresente, senhora, o estimado está os 1906, mas estou com a proa totalmente fora do destino, informarei assim que tiver com a proa direta. Aguarda. Controle de Salvador, o azul 6918, passando nível 200, 1 para 1 no 50. Azul 6918, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, esse mantém o nível 050. Vai descer para 050. Aeronave na radial 287 de Salvador, 17 milhas na escuta. Papá Juliette Papá confirma altitude? Papá Juliette Papá não copiou a informação. Confirme a altitude, o Juliette Papá, Juliette Papá. Papá Juliette Papá entendeu que essa já tinha solicitado subida e proa para o destino. É o momento o controle autorizou a subida do Papá Juliette Papá, foi autorizado direto destino. Sim, então senhora, mas a área aqui já solicita uma altitude maior. Perdão, então quer que eu desça? Para mim 600 pés que seria o correto. Eu não sei nem qual a altitude que o senhor está subindo. Eu estou mantendo agora 2 mil, senhora.